perde o medo de chorar. Já perdi o medo de chorar. Sou um daqueles que irá voar mais alto. Oh, oh, oh. E para além das estrelas vou voar. Na eternidade não vou mais chorar. Na eternidade não vou mais chorar. Essa multidão aqui hoje, que está pensando que você é o desprezado, o esquecido, está querendo parar o seu ministério, não quer mais louvar a Deus, não quer mais cantar, não quer mais pregar, está se escondendo. Ei, Deus está de olho em você. É o menor que Ele quer exaltar. E Ele neste lugar está olhando para você e dizendo: ei, filho, é você que eu escolhi. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu que te esforço, eu que te ajudo. Eu que te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor, teu Deus, nesta noite, neste lugar, levanta a tua mão direita assim. Te tomo pela tua mão direita. E te digo nesta noite, neste lugar, não temas. Não temas. Não temas, eu te escolhi para uma grande obra. Lavashu de canta la shumini que anda la bashu. Aleluia. Aleluia.